E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 36. Eu sou o Jeff, e hoje eu estou com o Jomon. Olá. E com o Lucas. Oh, eu achei que você ia falar que eu sou um participante especial. Não, você é um sobrevivente especial. Enfim. Bom, a gente sempre começa aqui o Karaokê 64 com qualquer coisa. Então, eu já falei como eu torrei dinheiro desnecessário no Nintendo 3. Então eu só queria falar que eu tô muito feliz que a NFL voltou, Patrick Mahomes voltou gastando a bola, e eu não acho que deveria ter público nos jogos da NFL, mas cada um corre o seu risco. Só pra contextualizar aqui, eu sei que meus amigos não assistem futebol americano, acho que é o primeiro esporte dos Estados Unidos que eles autorizaram público nos estádios, só que aí depende da legislação local. Pra variar, que nos Estados Unidos pra variar, né? De estado, né? Negócio. Dependendo do estado que você tá, você pode fumar maconha enquanto assiste o jogo, então. E pode ser preso também. Portando uma arma, né? É um país muito legal. Enfim, não, eu lembro dessas coisas dos Estados Unidos, eu lembro, tipo... E acho que não é poucas vezes, cara sendo preso na transição de um estado e outro, porque o cara, tipo, sei lá, animar alguém... E ele foge pro outro estado, porque no outro estado o negócio já fica na legislação do outro estado, o estado não pode prender ele, dá umas coisas assim, que é os caras ficam fechando fronteira nessas horas. Então, os Estados Unidos é uma bagunça, né? Não é tão unido assim. Pior que não. E... Enfim. Fala, Jeff, fala. Desculpa te cortar. E aí, João, tem alguma coisa que você queira contar pros ouvintes? Ó, eu lembrei que essa semana, depois de há quase 6 meses, eu saí mais distante do que, sei lá, 5 quadras da minha casa. Que era um mercado que eu ia mais longe. Aí, nessa semana, eu levei com a minha irmã, eu levei o meu passarinho no veterinário, e aí, nisso, a gente pegou um táxi e foi para um outro bairro da cidade. E não mudou, parece que o dia a dia tá normal já. Já voltou assim, tava com o trânsito, um monte de galera na rua, assim, agora usando máscara, alguns com a máscara baixada, óbvio. Mas o trânsito voltou igual São Paulo, eu achei que eu ia me sentir diferente. Falei, nossa, faz tanto tempo que eu não saio de casa. Quando eu tava dentro do carro, pensei, putz, eu quero voltar pra casa logo. Olha, Então, não mudou nada. nos primeiros meses era tenso, né? Que uma vez eu tive que ir no trampo lá e eu andei na Paulista vazia, sabe? Aí eu fiquei. Eu senti assim. Agora hoje em dia é cagou geral. Então, infelizmente a gente tá aqui, né? Muita gente aí que caga regra. A galera tá agindo como se não existisse mais o vírus. Então, Muita continua em empresa casa também se que pode. obriga funcionário aí. Aí não tem jeito. Mas quem puder, não saia pra ficar se divertindo no barzinho, porque o barzinho não tá imune do vírus. Eu acho que os nossos ouvintes não precisam ver isso, mas sempre, sempre bom lembrar. E o Lucas teve alguma coisa? Eu só queria falar que eu tô voltando a estudar por conta própria, assinei uma plataforma de cursos online aí da Google. Então eu tô estudando bastante coisa aí. Voltando a estudar um pouquinho de inglês, tô começando a estudar um pouquinho sobre jogos que eu queria começar a dar uma olhada, né? Tanto desenvolvimento como assim, teoria de jogos em geral. E uma atividade que eu tive que fazer até que foi avaliada por outros alunos era fazer um jogo numa folha de papel. E você podia usar só 2 dados como coisas adicionais no jogo. E eu vou falar que é bem foda quando você fica limitado para fazer uma coisa assim. Pensava que ia ser lição de casa de terminar Chrono Trigger, igual um certo amigo nosso. E você conseguiu fazer o jogo? Eu fiz um jogo. Um jogo de. Era tipo um grid que você jogava 2 dados e aí um dragão jogava fogo, assim. Eu desenhei um negócio muito tosco, né? Mas tudo bem. Vai ter que E fazer aí. agora uma aula de desenho. É, aparentemente vou ter que fazer, porque puta merda, desenho mal pra caramba. E aí outros alunos avaliaram e deram nota boa. Aí quando fui avaliar de outro aluno, eu tive que, infelizmente, dar nota zero, porque eu não entendi porra nenhuma do jogo e falei, não sei como jogar isso aqui. Isso não é um jogo. Ô, louco. Não, Nossa não, senhora. não Cagando tinha na cara regra, mental mano. do menino. Não, o desenho do outro aluno era tipo uma montanha, um carinha com uma bengala e falou: o objetivo do jogo é você subir na montanha Ué? e não cair no Então? obstáculo. Mas eu falei: como que eu jogo? Eu vou pegar um papel, desenhar uma linha e chegar até o topo? É isso? Ei. Olha Ô, só, louco. hein? Ice Climbers envelheceu. Nano e Popo já não são mais o mesmo. É isso. Ice Climbers envelheceu. Ai, ai. Vamos aí, Jamon. Vamos ler os Vamos comentar, comentários. vamos comentar. E o primeiro comentário vai ser do Checkpoint número 15, o que jogamos em agosto de 2020, que é do nosso novo comentarista, talvez esse termo possa ser utilizado. Comentarista? O nosso, que não é novo ouvinte, aparentemente, que é o Vini Bueno. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu demorei um tempão para conseguir entrar em contato com vocês porque eu sou burro. Ó, não é burro, não. Sem autoestima. Autoestima tem que subir. Autoestima lá em cima. Sem autoestima. Tem que ter autoestima, né? Tem que ter autoestima. Não, sem autoestima lá embaixo. Autoestima lá em cima. E eu também tive dificuldade de fazer cadastro lá naquele negócio. No Discus? É. Aí depois eu fiz e esqueci a senha. Aí, dá merda. Você já comentou alguma vez, Jeff? Acho que já, mas não sei. Mas eu sei que eu tenho cadastro. Eu posso comentar. Deixando a minha burrice de lado, eu fiquei muito animado e feliz com a notícia do aniversário de 35 anos de Mario. Quando a Nintendo lançou o vídeo, eu tava na aula. Então dei um FDS, que eu chuto que seria um foda-se, para a aula. Acho que não deu um fim de semana pra aula. E foi assistir o vídeo. Eu fiquei surpreso com os lançamentos, especialmente o Mario 3D World e Mario All-Stars 3D, que são os dois, acho que foram os dois anúncios mais pesados pra gente. Eu não tive chance de jogar nenhum desses jogos, então vou poder jogar esses jogos no Switch. Achei interessante aquele Mario Kart, mas não sei como vai funcionar se você tiver um cachorro em casa. Risos. Obstáculo. Atropela o cachorro. Eu pensei, tem fase do Mario Kart que é um Chanchomp entrando. Esse aí vai ser o seu cachorro, entrando no negócio. O problema é que se virar o kart, não tem laquito pra virar ele pra cima, né? A não ser que o negócio capta a sua mão e vira um laquito, né? Você chama o seu irmão mais novo, se tiver. Levanta a bunda aí e vai lá e desvira o carrinho. Vou ter que botar o Switch no canto, levantar. E só pra comentar que a gente tem já um ouvinte que entra no nicho de jogadores que não jogaram nada daquilo, né? Dos Marios que eles anunciaram. Então eu acho que ele tá junto com muita gente aí no meio. Cadê? Os outros lançamentos também foram interessantes, mas não achei tão impactantes. No mês de agosto eu não joguei praticamente nada, só o Clash of Clans, kkkk, que é um jogo mobile. É isso que ele agora tá fazendo o checkpoint dele. Abraços, meu comentário foi meio curto, pois essa é a minha primeira vez comentando aqui. Até a próxima. Aí, pode vir mais vezes, que seja sempre bem-vindo. E eu nunca joguei Clash of Clans. Então, eu sei que tem um cara gritando ali na capa. Não, Tower Defense lá que você vai usando as cartinhas pra enviar o soldadinho. Acho que tem um amigo meu que começou a jogar isso aí. Eu sei que ele é bem popular. Esse não é o Royale? Tem o Clash of Clans e Clash Royale, tem dois. Então eu confundi, Jeff. Realmente não sei mais, desculpa. Eu já vi bastante jogando Clash of Clans e as pessoas ficam... Ai, começa a jogar pra entrar, sei lá, no não sei se é clã que eles têm, mas eu sempre fiquei de fora. O Royale eu joguei um pouquinho. Eu gostei, mas é meio triste você... sei lá, toda vez que eu subia de nível, eu pegava gente com carta mais alta e apanhava. Eu fiquei meio puto e parei de jogar, velho. Tem que pagar. Mas esses dois aí são da mesma franquia ou empresa? Ou nada a ver? Não sei. O que eu descrevi já tava errado, já era outro jogo, então acho que eu vou parar de falar desses jogos. Enfim, jogo mobile não é aqui. A gente só fala os da Nintendo e fala mal. Exatamente. Tava errado, né? E agora... Fala. Tirando o Dr. Mario, que o Dr. Mario é muito bom. Puta que... Não. Fire Emblem Heroes é muito bom. O resto é mais dispensável. Você já sabe minha opinião de jogo mobile e já que vocês deixaram usar meu brinquedinho uma vez ou outra aqui vai, ó. Então, gente, o Lucas ele tava usando um demo numa coisa e ele colocou isso pra achar porque ele achou engraçado, então. Porra, não me deixa criança. E ele só tem duas vidas, tá? Já usou uma. Ele já é. Aí infelizmente tem mais uma. Aí a gente espera o feedback dos ouvintes pra ver quantas vidas o Lucas tem. E por favor, fala zero. Se você falar 10, a gente vai começar a gravar o karaokê bem tarde, aí a gente não vai precisar escutar isso. Aí o Lucas não vai vir, cara. Vocês me ferram, mano. Tudo bem. E eu pensava que o Lucas defendeu o Dragara Lost, porque no início desse ano ele tava fã de Dragara Lost. É bom, sim. É bom. Então, alguma coisa mobile entrou nesse seu coração, Lucas. Alguma coisa entrou. E os próximos comentários são do Karaokê 64, número 35, comentários entre 28 de agosto e 4 de setembro. E o primeiro comentário aqui é do Ciro Costa. Fala pessoal, beleza? Passando aqui para falar sobre o caso da insônia do Mario, que não está conosco hoje. Porque é algo com o que me identifico. Sempre dormi pouco e com o passar dos anos e responsabilidade pessoal e profissional aumentando, passei a dormir menos ainda. Tem dias que a ansiedade é tanta que acordo no meio da noite e perco o sono por causa de um turbilhão de pensamentos sobre o que tem que fazer no outro dia, sobre os problemas, etc. Já tentei, inclusive, remédio e nada feito. Com o passar do tempo, passei a identificar algumas coisas que fizeram meu sono melhorar. Primeiro, durmo cedo, no máximo umas 22 horas. Porque caso acorde às 4 da manhã, por conta de ansiedade, ao menos já dormi 6 horas. Vai, fala aí. Esse é o Lucas. É, então, eu ia falar isso, ó. Vocês estão me privando do meu sono aqui. Porque eu tenho problemas parecidos, sinceramente. Eu também sofro de ansiedade. Eu tomo remédio pra ansiedade. E às vezes quando eu acordo de noite... É aquela coisa, você acorda e você fica na cama pensando, é a pior merda. Eu tenho que acordar, levantar, sei lá, ir tomar alguma coisinha, tentar forçar a ler um livro pra começar a cair no sono. Porque a pior merda é ficar na cama. Mas é, em épocas assim que eu tô muito puxado tudo, eu tenho que 10 horas e começar a dormir. Porque se eu acordo de madrugada, eu já dormi pelo menos um pouco. Mas como é que você começa a dormir 10 horas se o jogo começa às 9h30, velho? Você só vai assistir 30 minutos do primeiro tempo. Não dá. Eu não assisto o jogo, pô. Que triste. E eu tenho um problema de... Não sei se é insônia, às vezes eu tenho um sono muito desregulado, né? Às vezes eu tô... O melhor horário pra eu dormir normalmente é a tarde eu consigo cair no sono porque é uma maravilha. Mas tem um momento da minha vida que eu não tenho nada pra fazer à tarde, às vezes eu durmo à tarde, às vezes eu não durmo e tô tentando voltar ao sono. E eu acordo, tenho um problema de, tipo, se eu dormir... Eu durmo acho que 4 horas, eu acho. Tem uma época que eu só consigo dormir 4 horas. Não importa o quão cansado eu esteja, se eu peguei, tipo, não dormi o dia anterior, virei o dia, aí 10 horas da noite, se eu dormir, eu acordo às 2 da manhã. Tipo, não tem... Então, normalmente, eu tento dormir... Eu faço exatamente o contrário de vocês, eu tento dormir lá pra meia-noite, meia-noite e meia, pra eu, pelo menos, acordar com o sol nascendo. Um pouco antes disso, pra eu não acordar, tipo, 2 da manhã, e aí eu tô exausto às 2 da tarde, já. Então, eu sou um cara que tenta dormir mais tarde. Não sei se isso é melhor pra mim, insônia. Provavelmente não, porque tá uma porcaria. Uma outra coisa que... Só dou uma dica final, uma coisa que me ajuda muito a dormir melhor, né? É evitar telas, assim. Sei lá, você fica... Você vai tentar começar a dormir às 10. A partir de 9h30, já não fica no PC com tela grande ou TV. Ou se tiver com o celular, deixa o brilho bem baixo, sabe? E não jogar FPS, tipo Call of Duty, porque teve dia que eu já fiz isso e fui dormir. Tive ataque noturno, foda. E quase morri caindo da escada, mas tudo bem. Muito bom. Muito bom. Eu só tenho um problema de ficar enrolando muito no celular. Eu não sei se tela me afeta alguma coisa. Mas então vamos uma dica do Lucas, caso vocês percebam que tem problemas com telas. E principal. Segundo e principal, distraio minha mente das preocupações que geram a ansiedade. Meu método foi adquirir um Kindle. Eu acho, esse é Kindle, né? Kindle. É Kindle. Tá, se adquirir um Kindle com iluminação. Sempre gostei muito de ler. Quando acordo ansioso de madrugada, começo a ler no escuro mesmo. E em uns 10 minutos minha mente já se distraiu da ansiedade por conta da história do livro. Em uns 30 minutos já estou dormindo novamente. É, o que eu comentei lá, de que se você ficar na cama pensando é pior. Vai ler alguma coisa pra tentar distrair. E terceiro, evito jogar qualquer coisa uma hora antes de dormir. Por uma hora mais ou menos. Principalmente se for competitivo, ranqueado, etc. Esse tipo de jogo mexe comigo, principalmente após uma derrota. Aí ele fica ansioso. Eu pensava que ele acorda quando ele ficava mais acordado quando jogava. É, então tá aí dicas pra combater a ansiedade com o Ciro Costa. Não, pra combater a insônia, né? Mas... Também. É, eu confesso que eu fico com um pouco de inveja. O quê? Vocês podem ter ansiedade? Não, que vocês podem dormir à noite. Isso às vezes não é uma opção pra mim. Cada um tem um problema diferente aqui. Não. O próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Olha, fiquei bestificado com conhecimento sobre Olimpíadas de vocês, risos. Acho que... Peraí. Pra completar. Lucas, onde foi a penúltima Olimpíada? Ai, meu rim. Meu rim tá junto com a gente. No Google, né? Peraí, como assim? Peraí, faz pra um de novo. Qual país foi a penúltima Olimpíada? Ah, foi aqui no Brasil, porra. Não, essa foi a última, Lucas. Ah, achei que você tava considerando, tipo, contando a do Japão. Não, a desse ano não aconteceu, né, porra? É, fui burro. E a do Brasil? Quando foi a do Brasil? Não, porra, onde? Tá bom, então... Não, pera, vou pensar. Olha, fiquei bestificado com o conhecimento sobre a Olimpíada de vocês. Acho que não vai rolar um Subarachô desse assunto, não. Linguinha. Obrigado, Renê. Obrigado por fazer a gente passar por isso. Ah, meu Deus. Pô, tô me sentindo mal agora, obrigado. Ninguém mandou bem. Eu admito que eu sou horrível. em qualquer... Eu não dei resposta, então eu tô neutro. Você mandou mal, porra. Não, não dar resposta é ruim. Entenda aí. A gente perguntou só onde foi. A gente perguntou quem ganhou. Ou quadro de medalha, sei lá. Não falando no frontal nada, é. Só onde já foi... Falar que foi na França, né? Mano, eu não lembro. E agora perguntando, não sei também. Só pra te ajudar, Lucas. Quanto ao checkpoint, fazer um comentário fixado com as informações dos jogos, como sugeria, já ajudaria muito. E eu vou fazer isso a partir do próximo checkpoint. E talvez, se eu tiver... Eu não vou ter essa paciência pra rever os checkpoints anteriores e colocar dos jogos dos antigos. Mas a partir do próximo, vou fazer. Respondendo à perguntinha da semana, a melhor coletânea teria que contar com... Lembrando que a pergunta da semana foi qual coletânea, considerando três jogos na coletânea, por mais que a gente mesmo quebrou essa regra algumas vezes, quando a gente estava falando das nossas coletâneas, uma coletânea de Super Mario Bros., né, de jogos da franquia Mario. E a dele foi Mario's Missing, Mario's Time Machine, e Mario Hotel do Philip CDI. Claro que ninguém em sã consciência gastaria dinheiro com uma coletânea desta, mas não pude. Eu gastaria. Eu também pela memória, assim, pelo negócio, tipo, mano, isso é tão ruim que a gente tem que ver. Não. Eu adoro o Mario Hotel do Philip CDI, só vou falar isso. Aquelas cutscenes lá, eu vejo tanto YouTube poop assim, que pra mim é coisa histórica. O pessoal ia gastar dinheiro, mas é, não é a coletânea pra se fazer, né? Ah, os jogos são uma merda, isso não tem o que fazer. É a coletânea pra conhecer, não é pra você se divertir. A coletânea é pra traumatizar. Aí, falando sério, eu acho que poderíamos ter coletâneas dos jogos esportivos menos tradicionais, como os de basquete, futebol e beisebol. Mas neste caso, eu acho que seria mais legal colocar todas as versões. Desta forma, teríamos Mario Superstar Baseball, Baseball de 2005 do Nintendo GameCube, Mario Super Sluggers, Baseball 2008 do Wii, aí de futebol, Super Mario Strikers do Nintendo GameCube, 2006, e Mario Strike Challenge, de 2007, do Wii. E de basquete, Mario's Hoop 3-on-3, de 2006, do DS. E de vários esportes, porque é quando perderam o saco de ficar separando os esportes. Mario Sport Mix, de 2011, do Wii. Bem, vou ficando por aqui. René Augusto. Ó, e eu queria saber como que iam fazer, se fizesse qualquer coisa disso, do basquete, porque é meio que essencial ficar fazendo os toques lá. Por sinal... Eu queria ver mais crossovers inusitados, tipo a galera de Final Fantasy num jogo do Mario do nada. Mas foi meio que um crossover, porque basicamente eles deram Mario pros caras fazer, e os caras falaram, ah, vamos colocar aqui um pouquinho, né? Uhum. Que eu acho que no Sport Mix também tem, não tem? A galera de Final Fantasy? Eu não joguei o Sport Mix o suficiente pra ver. Eu não sei. Algo. Mas acho que aqui nem o Mario's Fortune Street lá que tem slime do... Ah, o Fortune Street é um crossover mesmo. Aqui. Ah, é um crossover? Ah, tá, então tudo bem. Aqui é um crossover. Eu acho que os outros Fortune Street é entre Dragon Quest e Final Fantasy. Aí nesse, eles, aí o que lançou aqui, que acho que foi até Nintendo que publicou, foi entre Mario e Dragon Quest. Ah, saquei. Mas normalmente é outro crossover. Esse foi especial com Mario. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sei lá, próximos 10 anos, vocês preferiam que lançassem tênis e golfe ou futebol e beisebol? Ah, não. Futebol e beisebol. É que o Mario Golf eu gosto muito. Mas eu adoro de futebol também. Eu queria pegar um de cada aí. Mas eu preferia ver o de futebol, porque o de golfe a gente teve no 3DS, então faz um tempinho que eu quero ver o Mario Strikers. Eu mais quero ver o de beisebol. Que eu achei. Assim, eu me impressionei que eu lembro que eu comprei no Wii. Eu falei, nossa, eu vou conhecer as regras do beisebol. Vai, não manjo nada de como jogar beisebol. E aí, nisso, eu gostei muito do jogo. Eu acho que a única coisa que ferra um pouco é o timing com o sensor de movimento. E eu tenho que pegar pra rejogar. Tem que colocar um dia o jogo no Wii U pra ver. Mas eu gostei muito do Mario Super Sluggers, então eu queria ver um outro. Com aquela quantidade de personagem, com os personagens tendo relacionamento entre um e outro. Então você vai fazer um time, e aí você fica vendo os relacionamentos deles pra tentar formar um time melhor. Eu achava isso muito divertido. Aí faz uma equipe específica, né? Se você põe, tipo, os medrosos, aí tem, tipo, uma equipe do Luigi com o pessoal que é tudo com medo, uma coisa assim. Tinha isso ou você tá pensando a mais? Eu acho que tinha um bagulho assim, se não me engano. Porque eu li na internet, o pessoal fez uma lista uma vez. Eu vejo umas curiosidades de Mario. Aí, tipo, tinha lista de times e logos de acordo com personagens específicos que você escolhia. Ah, tá, entendi. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. E dá uma profundidade, eu acho. Uma profundidade que eles, que eles não têm normalmente a chance de dar pros personagens secundários do universo Mario. Eles jogam só Você aprendeu bastante baseball? Aprendi. Aprendi quando acerta dentro daquela área lá, pode ir pra fora, pode ser um home run, senão é out. Eu ia fazer as pontuações, tipo, ah, só pode um. Não sei se pode só um pra cada base. Eu fui aprendendo algumas coisas, tipo, do zero, agora olho e falo, tá, eu entendo mais ou menos. Nossa. É, então não vou fazer a pergunta. Mais ou menos não. Ô, louco. Eu ia querer um ver. Véio. Tá tirando lá. Eu ia querer ver. Não, pergunta básica, vai, João. Pra acontecer um grande slam, o que tem que acontecer? Eu não aprendi tão bem assim. Basicamente é um home run com todas as bases lotadas. Pensei que ia ser isso. Eu falei, que é isso? Mas não vou chutar. É mais feio chutar do que não tentar. Então. E aí, aí faz 4 pontos. Isso. Cada um faz anota uma corrida, cada um faz um ponto. Eu tenho uma pergunta, tem um final em beisebol ou é tipo, até terminar todos os lances? Tem alguma diferença de pontos que termina uma partida? Então, na Major League Baseball, eu esqueci qual que é o número exato, mas, por exemplo, se você tá, sei lá, 12-0 no final, acho que do quinto inning, aí é considera, tipo, deve ter alguma regra de misericórdia. Do tipo, chega, velho. Não precisa jogar mais 4 innings. Ah, entendi. Mas acho que isso aí. Eu não sei se é tipo. Varia. Imagino que é de cada liga, deve ter um coisa. Não deve ser tipo uma regra do esporte. A regra do esporte em geral é 9 innings, né? 9 entradas. E tá. Pode continuar então? Vai na fé. Pode. É verdade. Deixa eu continuar aproveitando. O Mario Vôlei tem no. É um minigame de Mario Party, né? Um jogo de vôlei. Tem minigame de Mario Party. Acho que não tem jogo específico disso, não. Pelo que mas é tipo, é um mais legalzinho. Que eu lembro que uma galera falava, eu fiquei pensando que realmente, tipo, jogo de vôlei do Mario eu não sei se daria um jogo completo. É que eu acho que é um daqueles minigames mais caprichados, estilo aquele puzzle que entrou no Clubhouse 51. É um joguinho de puzzle do Mario lá. Eles fazem uns minigames separados, mas bem feitos. O de vôlei era um desses. Sim. Entendi. E algum Mario Party que agora eu não me lembro. Mas vocês teriam vontade de jogar um vôlei de Mario? Ou algum outro esporte que o Mario ainda não tentou num jogo solo? Esse é jogo cancelado, né? Coisa. Um que foi cancelado era de luta livre, acho. Que tinha até desenhos do Mario com uma roupa de luta livre antiga, dando tipo. Pegando um maluco pela cintura e jogando pra trás, sabe? Outro personagem, alguma coisa assim. Ou greco-romano, alguma coisa muito específica. Talvez tinha vôlei também. Mas eu jogaria porque jogos de Mario de esportes no geral me agradam, né? E acho que dá uma experiência bacana. Mas é que é melhor em multiplayer do que sozinho, muitas vezes também. Eu acho que eu curtia muito mais quando era local também. É, Mario de esporte é legal, as coletâneas são uma merda. É, resumiu bem. Eles não capricham o suficiente num esporte só e fica, tipo, esforço distribuído entre vários jogos e fica ruim. É, você vê uns jogos que poderiam ser melhores e outros que você não quer ver nem a pau, né, basicamente. É, sem profundidade e sem alma, parece que tem um esporte separado. Não, eu concordo, acho que eu senti isso aí bastante quando fui jogar os Mario de Olimpíadas com Sonic. E o próximo comentário é da Fernanda Brandão. Oiê, vim responder sim vocês, porque aqui é consultoria gratuita, kkkk. Jeff, sobre a melatonina, eu não posso te recomendar uma dose certa porque não tenho conhecimento para isso. Eu sou quase formado em veterinário e estou fazendo vestibular para a medicina. E para não falar bosta, prefiro não recomendar. Minha mãe tomou por um tempo, mas como não sei se é dose por peso ou dose por indivíduo adulto, que aí seria a mesma dose para todos, eu prefiro não falar merda. KKKK. Você foi recomendado ou você comprou em louca, Jeff? Ah, não sei. Falaram que era bom, aí eu comprei. Falaram que não fazia mal. E a farmácia não perguntou nada a respeito. Ah, não sei, eu comprei na internet. Muito bom. Site todo escuro, né? Diferente, assim. E se alguém souber, eu tenho, sei lá, 85 quilos e eu tomo 3 miligramas. E quase 33 anos, basicamente. Mas a cada... Você está se matando. Você já vai ter ouvinte fazendo seu mapa astral aí, Jeff. Cuidado. A cada 12 dias. Eu tomo 4. É. Acho que não mata. Eu vou continuar tomando. Se não morreu, ainda tá. Então tá de boa. Tá bem. E é legal que ela é do meu time, né? Do time do João. Do João, eu gosto de falar bastante. Não. Eu falo bastante, mas normalmente eu falo com o mínimo de conhecimento. A não ser quando me perguntam sobre esporte. Então eu sou obrigado a responder sem conhecimento nenhum. Para, ah não, você colocou tipo claque aqui agora. Consegue tirar graça de qualquer piada, velho, isso, pelo amor de Deus. Ah, mano. Eu tô nervoso agora. Pronto, acabou as vidas, não vamos ter esse infortúnio. Quanto ao Mario, você pode tentar andar com ele com a guia mais curta ao invés de deixar ele longe e repreender ele verbalmente quando ele não fizer o que você quer. Recompensar. Ah, nossa, nossa, não, eu li sem condes, achei que tá falando do Mario em si, eu falei, o quê? Não, é o Mario falando pro cachorro, é ela falando pro Mario fazer com o cachorro dele. Ah, tá, mano, nossa senhora, eu tava lendo esse comentário, o que que é isso? O Mario vai ver, ele tem um feitiche BDSM. Não, assim. Chega, continua lendo aí. Recompensar com alimento úmido ou um biscoito quando ele fizer o que você quer. Mas uma observação bem importante. Quanto mais velho for o animal, mais difícil é de tirar os costumes ou inserir costumes novos. Cães têm mais facilidade de aceitar mudanças que gatos. Isso é um ponto positivo pra você. E o borrifar água pode não funcionar com o cachorro porque eles gostam mais de água que gato, né? Realmente. Ó, eu preciso contar essa história aqui, vai. Você borrifou água? A gente comprou em casa um rifle assim de água. Rifle? Que você é tipo arma uma água, arma, tipo... uma arma que você segura com duas mãos, que você coloca água dentro. Uhum. E aí você fica apertando pra colocar pressão e o negócio vai muito longe, cara. Uhum. Dá pra acertar alguém na calçada, na rua até, sabe? É. Da minha janela da minha casa lá. E funcionou, o gato ele vai embora. Quando você joga água ele vai embora. Então, mas agora machuca ele vem... isso aí? Não, porque não é pressão tão forte, é só que o jato vai longe. Aí o bicho foi embora. Alguém ficou do outro lado pra sentir a dor do bicho? Já, não. Eu joguei... A gente jogou um no outro aqui. Não sai água forte, eu já não, não é. É tipo... você faz pressão, só que é tipo um negocinho... Tanto é que não é tipo aquelas armas de pressão que limpa a calçada, você é louco? É. Sim. Que o cara joga tipo... em cima de folião, normalmente. Você é louco. Então, é tipo um esguicho de água que vai longe, faz até um arco assim, não é nem tanta pressão. Ah, tá. Você é louco, um negócio pra criança, não é pra machucar. Eu não sei se funciona essa comparação, mas... Porque criança é bem autodestrutiva. E quanto ao anúncio do Mario, eu amei. Joguei muito 64 e, sinceramente, fiquei decepcionada porque eles nem mexeram com o jogo, né? Poderiam melhorar. Os outros dois eu não joguei porque não tive videogame nessa época. Vai ser tudo novo pra mim. Só não sei quando vou poder pegar porque veio a $60, né? Quando comprar esse jogo, eu vou jogar menos o Fortnite, que é basicamente o que eu tô jogando. Se cuidem nessa pandemia. A gente fala tão mal de Fortnite, né? É, então eu ia falar, Fortnite, eu já sei que ela tem mais coordenação que eu pra jogar, porque eu não consigo. Eu só não gosto de construir coisa, mas tá tendo uns eventos de super-herói da hora lá. Então, construir coisa quando o jogo de atirar e construir é um problema, né? É metade do jogo. É isso que eu não curto. Os caras começam a subir lá uma montanha construindo, eu olho e falo, mano, eu não vou aprender, eu não tenho mais vontade de aprender isso aqui, eu não vou aprender. Aí... Você vai duelar com o maluco, ele já tem uma mansão lá na tua frente já. Exatamente. Ai, meu Deus, é bizarro. E o Mario, eu fico com a dúvida, tipo, se o Mario assistir a valor, vocês iam preferir, se os nossos ouvintes iam preferir, sei lá, separado a $20, ou separado a menos, assim. Mas eu vou falar, tipo, eles mudaram um pouco porque você tem textura nova, textura que eles já tinham, né, provavelmente, mas textura mais bonitinha. Mas eu tenho todo um viés aí, porque eu peguei o jogo e eu quero jogar bastante isso de novo. Eu peguei também, mas eu sou daqueles que nem vai abrir, provavelmente. O Lucas vai ver aquilo lá na casa dele, ele só não vai ficar ansioso porque a capa é feia. Mas jogaria se fosse uma capa mais bonita. É, um dia quando o Jomon estiver lá na casa do Lucas, ele abre. Olha só, mano. Vou pegar uma tesourinha lá. Tesoura, aquele plástico tosco que vem em volta. Não, é o... é o quê? Não, um plástico tosco transparente que vem em volta. É, mas aí você pega, eu pego a tesoura e passo dentro do... Na parte que tem o... Você não consegue abrir com a mão o bagulho? Normalmente não. Normalmente nossa, eu tenho uma dificuldade. Caramba, então é o inverso, porque é só pegar um pouco da unha, colocar numa partezinha lá e arrancar o bagulho, é tão de boa. Por sinal, nem sei se vou deixar lacrado, de tão tosco que é esse negócio mesmo. Eu tenho medo dessas horas de zoar a capa, então eu sempre faço com uma tesoura, eu só... Ah, o negócio vai vir do outro lado do mundo, Jomon. Vai bater, vai quicar em alguma coisa, aí vai vir com um rombo no meio. Não, não vem, Lucas. Eu conheço. Compras internacionais. Eu te juro que vem menos pior do que você imagina. Menos pior. Acho que o pessoal não gostaria É o que eu gostaria, né? De um Mario 64 refeito, bonito, a $60. Ah, eu compraria, sinceramente. Eu compraria porque aí, acho justo. Eu compraria qualquer opção, mas eu acho que pro público o mais interessante é como tá. Tipo, os Marios com um cuidadinho aqui ali e $60 3. Não sei. Se a galera não reclamou do Ocarina of Time, talvez não reclamasse do Super Mario 64 no Switch, né? Não sei. É que o Ocarina of Time é 3DS mais barato os jogos, não era $40, É, então. 40. Então, mas esses $20 que matou você, de pagar um jogo, um preço considerável num jogo de 90 e pouco? É que tudo que passou pra $60 que era de 3DS, o pessoal xingou, incluindo Pokémon também. É, tem isso. Galera, é complicado. Pra brasileiro não faz tanta diferença porque você sempre pagou caro, né? Você chega e fala, nunca foi um bagulho muito acessível. E os próximos comentários são do Nintendo 3, número 226, o Direct de 35 anos de Super Mario. E o primeiro comentário é do Ian Araújo. Fala, pessoal, firmeza na represa? Ó, esse aí veio da mesma época da sua claque, Lucas. Certo no deserto, De boa na lagoa? de bem com o Superman. Vai, Jeff, manda um. É mais da sua época ainda. Não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Curti demais esse episódio. Estou super no hype para comprar esse Mario Kart Home Circuit. Vocês teriam alguma sugestão de onde posso comprar? Ele quer um momento merchandising, né? Que a gente não é pago. Eu não faço a menor ideia pra piorar. Tipo, normalmente jogo, eu compro na Playasa, no Starland, jogos importados. Eu não sei se a Amazon vai ter, se o bagulho vai estar o suficiente para não esgotar rápido. E eu acho que importar fora também vai ser um. Vai chegar meio um pacotinho meio grandinho, que talvez tome uma certa É. taxa, né? Essa Eu acho que brincadeira. vai ser tipo isso. Vou olhando no Amazon, vai estar tá no exterior, vai estar tá lá $100 mais shipping, $80 ou mais, sabe? Um bagulho muito louco. Eu não sei recomendar porque jogo físico eu compro muito em mercadinho cinza aqui no Brasil, né? E esse brinquedo chegar aqui, provavelmente eu talvez faria a mesma coisa. Se a Nintendo não trouxer oficialmente, o que provavelmente não vai trazer. Fazendo a conversão aí de $100 para real, chega aqui é uns 800 conto, 1.000 conto. Então vai ser meio absurdo, É, né? pega o dólar e faz pro real e dobra, aí você tem uma noção do preço. Como ficar no mercado aqui. Então vai ser absurdamente caro. Eu tô no Japão e eu também tô precisando de ajuda, porque na Amazon. Eu tô no Japão e também tô precisando de ajuda, porque na Amazon japonesa ele custa 10 mil ienes o preço de varejo dele, mas na Amazon você não encontra menos do que 16 mil. Porque a galera já tá a É. galera revendendo o bagulho? É, a loja da Nintendo, My Nintendo Store tá esgotado e eu vou nas lojas de varejo normal, eu procuro o papelzinho para fazer pré-compra e tipo, não tem. Então tá difícil achar esse negócio. Até bom, talvez valha mais a pena esperar uma segunda remessa quando o bagulho sair do esgotamento aí. Eu queria muito pegar para falar aqui, mas eu não tô a fim de pagar mais caro por isso, não. Não vale a pena pagar, tipo, 60% o valor a mais, assim, então. Não, não, não, não. Pense que tá bem difícil pra galera que se interessa no Switch agora. Peguei meu Switch por R$ 1.800 e não consigo nem acreditar no preço que ele chegou agora. Na opinião de vocês, mais pessoas vão se interessar por um Switch devido a este acontecimento do suporte da Nintendo no Brasil? Oh, pera, eu esqueci uma parte em cima aqui. Com relação aos jogos, fiquei bem chateado como comentado no cast. Acredito que todos esperavam algo maior. Pelo menos eu esperava. É, acho que eu, o Mario, esperava. E o Jomon e o Jeff, eles se contentaram assim que foi mostrado. Foi por aí mesmo. E o que. Pense que tá. Fafá. Ah, você vai reler a parte lá. Tá, então não vou reler. Mas a parte do suporte da Nintendo Switch no Brasil, a galera vai se interessar pelo que tá aqui. Eu não É. consegui resumir direito, mas. Eu acho que a galera vai. Um pessoal que tá pensando em comprar, talvez. Menos gente, porque a gente tá numa crise que tá tudo caro, então. As pessoas começam a focar em coisas mais essenciais e não tipo supérfluo, que é jogo, né? Mas para aquele indivíduo que ia comprar aqui, talvez fosse esperar um pouco, porque mercado cinza tá caríssimo e pelo menos esse preço de R$ 3.000 coloca um limite. E aí talvez daqui um tempinho para frente, mercado cinza baixe um pouco esse preço. E aí vai E ter um fora uma pessoal própria interessado. segurança do suporte oficial, né? Também. Também. Você paga lá, deve ter uma garantiazinha, então uma garantia oficial, não é uma garantia do cara, tipo, ah, fala aí pra mim que eu vou trocar. Um pedaço de papel de pão, assim, né? É, exatamente, escrito o nome do cara. Então, é mais interessante, assim. Eu acho que, igual o Lucas falou, galera que já queria, pelo menos agora tá vendo uma luz no final do túnel. É, a segurança pra parcelar, né, também. Tipo, ah, não vai parcelar o jogo em loja qualquer. Em 12 vezes. É. É, sim, sim. É, como vocês acham que isso afeta o futuro no sentido de acesso a jogos independentes aqui no Brasil? No geral, acho que não vai afetar em relação aos jogos, não muda muita coisa. Em relação aos jogos da Nintendo, muda um pouquinho. Pelo menos facilita o acesso ao Switch, né? Por enquanto, a gente só tá vendo os primeiros passos da Nintendo voltando, assim, retornando um pouquinho melhor pro Brasil, o suporte dela pro Brasil. É uma Nintendo oficial, só que o acesso continua caro e... Por ser caro, é caro, então ainda continua um negócio de luxo, de certa forma. Agradeço por continuarem a fazer este podcast. O conteúdo e o modo como vocês escutem os assuntos mostram quão apaixonados vocês são por este mundo, Nintendo e dos games. Escutando o cast, tive uma loucura no pensamento. Imaginei uma realidade onde o cast do Estação 64 não existia. Ficou bem difícil de achar um bom conteúdo às segundas com espaço vazio de tempo. Um grande abraço à distância e fica a dica. Fall Guys seria inesquecível com customizações da Nintendo. São impossível. Primeiro, obrigado pelo elogio. E às vezes eu termino um podcast e falo, putz, esse cast aqui ficou ruim. Então eu fico muito feliz que tenha ouvinte que tenha gostado. Que tenha obrigado gostado. Mesmo. Mas tem uns casts que eu xingo o Jomon falando, não ficou ruim, ficou bom. E tem um cast que eu falo, Jomon, você tava certo, ficou bem ruim. Mas é o que deu pra fazer. Não, obrigado mesmo, Ian. A gente sempre tenta e é paciência, porque a gente não ia regravar pela segunda vez só pra falar, mano, ficou meio ruim. Normalmente a gente não faz porque, isso. Mano. Porque quando regrava fica pior ainda. É. Porque a gente começa a imitar o que a gente falou quando tava ruim, né? É. E aí fica, a gente emular o ruim e fica uma merda, né? É isso mesmo. Mas a gente... Às vezes é tão apaixonado por uma coisa ou outra que a gente começa a xingar, assim, de tanto que a gente gosta do negócio. Aí a gente termina de gravar uma coisa e a gente pensa, nossa, a gente xingou mais do que elogiou, né? E parabéns pro Lucas que, sendo, já apontando nomes aqui, pro Lucas que começou o podcast anterior do Mario apaixonado. Aquela ali foi uma crítica apaixonada, eu me impressionei. Ah, mas você viu, né? Eu sou otário porque eu amo o negócio, mas vou comprar mesmo achando que tá faltando coisa aí. Não para de ser ruim assim, meu Deus. Não, cara, é melhor ser honesto do que fingir aqui, né? Concordo. E Fall Guys, eu acho que um dia ainda sai, tem muita cara do Switch ainda, um dia sai do Switch. Eu duvido que tá com a da Nintendo, mas se o Minecraft teve, por que não Fall Guys? O Rocket League também teve, eu não duvido, sabe? Os carrinhos do Mario lá tinham. Se Fall Guys for pro Switch daqui a um tempinho, o cara pode colocar a customização... De Nintendo, Mario, Luigi, Kirby, essas coisas, a roda. Se fosse exclusivo do Switch, Lucas, você recompraria Fall Guys no Switch ou compraria? Não recompraria, porque atualmente eu evito comprar indie em Switch, porque dólar e é foda. Então você perderia a roupinha do Mario? Ah, perderia. Eu sou fã, mas também não sou otário esse nível, né? Ah, eu compraria. Eu só não teria nenhum problema com isso. Ah, caralho. Me dá a roupinha de Link pra eu correr igual o Link pra ele. Cair no buraco também, né? E cair no buraco. Eu sou o herói do tempo que cai no buraco. Paciência. E o próximo comentário é do Rodney Vino Orelana. Olá, amigões. Tá tudo em riba? Tá tudo em riba. Vocês estão em riba também? Estamos aqui, né? Sobrevivendo. Tá bem. Essa empolgação é contagiante. Espero que tenham tido um feriado de muita jogatina em casa e que não tenham descido à praia neste feriado, né? Neste fim de semana, imagina. É, eu fiquei em casa. O Jeff não teve, eu fui pra praia. Eu não tive feriado, mas eu fui pra praia. O Jeff vive uma realidade paralela da gente. Vamos considerar acho que assim. Não tem um cast que a gente não fala isso. É que é sempre bom lembrar que o Jeff tá no Japão e aí a praia dele é diferente da nossa, que tava lotada com a galera passando coronavírus um lado do outro. Na praia não tinha ninguém. Tinha meia dúzia só. Tava bem vazio. Então o distanciamento social tá certo. E não era uma praia muito limpa. Dizem que vem, sei lá, lixo da China. Mas... Fala, vem lixo do Brasil. Mas a água tava boa, pelo menos. Tipo, a água ela é limpa. Só que de vez em quando você vê lixo. Você vê tipo uma fralda descartável boiando lá. Esse, né? é o, esse é o padrão Brasil, eu acho. Você, na verdade, a água ser limpa não é o padrão, pelo menos as praças. Não, é. Muitas praias muito populares aqui tem até um esgoto lá com cano soltando na praia lá. Não, eu lembro quando a primeira praia que eu fui, e uma das duas, porque eu não sou uma pessoa muito de ir em praia na minha vida, foi em Guaraguatatuba? Eu não sei como se fala isso, Guaraguatatuba. E lá, pelo menos no mar que eu fui, na praia que eu fui, foi um choque porque eu sempre vim desenho animado, o mar azul, não sei o quê, e o mar que eu fui tava cinza. Tipo, eu tava nadando realmente no lixo. Nossa. E eu não lembro quando eu fui na praia com o Lucas e com o Mário, que foi em... Eu não lembro. Em Itanhaém, eu acho. E eu não lembro da água. Não lembro lugar. Ah, lá é de boa. Era transparente a água só, né? Não era cinza. É, mas de boa. Acho que não tinha tanta gente lá. Não tava tão suja. E hoje quero falar, continuando o comentário aqui, hoje quero falar sobre o Checkpoint. E gostaria que você jogasse algum RPG no Super Nintendo, no SNES Online. Quem sabe Breath of Fire? A gente tem duas opções, Breath of Fire 1 ou 2, né? São dois jogos, acho que só tem dois. Qual que é o mais curto? Nenhum dos dois é curto, mas a gente faz aquela área de 5 minutos, né? Só continua se você quiser. Ah, então beleza. Então você pode ver o início. E qual que a gente vai, 1 ou 2? Vamos começar pelo 1, né? Tá, então vai ser Breath of Fire 1, 5 minutinhos pro Checkpoint. No mínimo 5 minutinhos. É, dá tempo de ver a opening do jogo. A intro da casa pegando fogo, que eu já vi. Eu não vi, eu não joguei, eu nunca abri um Breath of Fire. E aproveitando que ainda tá sozinho em casa... O quê? Eu só terminei o 2, eu acho. Oh, mas terminou? Terminei, eu tinha no GBA, eu acho. Então, ó... Nossa, agora eu fiquei surpreso também. É, não, realmente foi uma surpresa. Mas hora de ver o primeiro, que fala muito mal da tradução do primeiro jogo. Então é pra jogar o japonês? Não, joga em inglês e vê a tradução lixa, ou se você quiser já treinar seu japonês aí, a leitura de hiragana e katakana, vai no japonês. Eu não sei se tem kanji nesse jogo. Acho que tem. Acho que no NES já tinha. E aproveitando que ainda estou em casa, tive a possibilidade de fazer alguns joguinhos. Comprei o Catherine no Switch e acabei em 2 dias. Ótimo jogo que me fez lembrar os meus tempos de solteiro. Depois zerei a rota da Xiaomi no Persona 3 Portable. Gostei muito, porém percebi que prefiro muito mais a vertente Mega Ten do que a Persona. E finalmente terminei o Resident Evil 3 Remake. Jogo muito curto por preço. Porém, o que menos gostei foram as mudanças no argumento do jogo. Uma lástima. Ah, eu quero entender o que é o argumento do jogo. É o quê? É que eu sei que o Resident Evil 3, o remake, ele não tem as partes da Jill de rotas diferentes. Eu ia falar isso. É isso que é o argumento? Pode ser. Porque pelo que eu vi em review, assim, que eu como eu joguei... Eu vou comentar em Checkpoint, mas eu joguei um certo Resident Evil aí. Mas... Eu joguei o 7, foda-se. Mas é... Ah, eu vi você jogando no Discord. Aí, eu vi muita gente xingando que no 3 antigo você tinha opção, etc. Ah, pula na janela ou entra nessa porta, entendeu? Aí no novo não tem nada disso. É, vai mais reto o negócio. E eu tô esperando o Resident Evil 3, esse remake, eu tô esperando cair mais o preço, porque eu gostei muito do 2, né? Eu já falei no Checkpoint, inclusive. Eu quero jogar o 3, mas tô esperando ainda dar mais jogo uma 7, bacana. Jogo 7. Mas então, o 7 dá muito medo? Muito. Nossa senhora. Então, esse é o problema, porque eu sou... Me caguei. Então, eu sou muito, muito medroso. Assim, eu falei, zerei o 1, zerei o 2, com aquele receio da vida já, e falam que não é tão amedrontador assim. Você jogou 2, Lucas? Joguei só a demo. Eu acho que, assim, ó, fazendo uma comparação, eu não vou dar tanto spoiler, assim, de coisa, eu vou comentar a fundo mais no Checkpoint no futuro, né? O 2, ele é mais gore, no sentido de ser nojento, tipo... Ah, ele é em terceira pessoa, você vê o zumbi te matando e comendo seu pescoço, sabe? Sim. Aí você vê a carne saindo. Agora o 7, ele é mais... Ele é muito psicológico em muitos tempos. Ele é em primeira pessoa, aí... O ruim é que às vezes você tá olhando pro chão, seu personagem cai com uma lanterna. Aí na hora que você tá levantando a cara, você... Puta, tô levantando a cara, eu não tô vendo o que tá ao redor, entendeu? Então, por acompanhar a visão em primeira pessoa, é pior, porque você pode levantar, olhar pra cima e ter um rosto te olhando, assim. Você toma um susto do caralho. Ai, meu Deus. Então, é exatamente isso que eu ia ter que jogar com a minha irmã do meu lado muito mais tempo, provavelmente. Eu ouvi minha irmã jogando. Eu tive que pausar o jogo alguns momentos, assim, pra respirar um pouquinho. Então, se você quiser se quisesse desafiar... Isso que eu tava no Discord com 2 ou 3 pessoas, assim, até. E todo mundo tava, e todo mundo se cagando. Ah, muito bom. Então, Jomon, eu te aconselho. Se quiser se desafiar mesmo com um negócio de terror, joga esse set aí. Isso, sobre... A parte da Xiaomi, eu demorei um pouco pra perceber que a Xiaomi é a protagonista feminina do Persona 3. Eu não lembro como chamo ela, mas Eu acho que eu chamo ela de Minako. É, eu acho que eu chamo ela assim. Mas ela não tem nome canon, então... A vida que segue. E Catherine ainda pretende pegar no Switch também. Eu quero comprar físico ainda desse jogo. E o que é Catherine e vida de solteiro? Não é pro Rodney responder, tá? Ah, pro Rodney? Pensava que era pra mim, então... Não é pra ele responder. É pra gente. Qual a interpretação? A interpretação que eu tenho é porque no Catherine você decide, né? Qual... Se você vai casar, vai ficar com a mina lá dos seus pega, assim, a mina que é a sexualmente mais compatível com você, a mulher que você já tá há muito tempo. Então eu acho que essa indecisão do jogo é uma indecisão de vida de solteiro. Ah, tá. E porque o final principalmente tem casa, né? Eu não sei se... Eu acho que não tem rota com as duas. Eu não sei se no novo tem. Uma com a terceira e pegar as duas, as três ao mesmo tempo. Mas eu acho que se tiver... Assim, já digo, se tiver, diminui, obviamente, o peso da sua escolha. Não que, que a escolha com as três minas seja a melhor escolha, né? Mas só que diminui o peso. Droga, acabou minha chance de usar os botões aqui. Ele não vai comentar nada, Lucas. Eu não tenho leitura sobre isso. Você concorda? Do quê? Catherine ou a opção Haren? Na vida de solteiro do Rodney e Catherine. Essa relação que lembrou. Ah, eu não sei. Não tenho nada a comentar, não. Roger não era tão comportado assim na vida de solteiro dele, aparentemente. E o último comentário é do René Augusto. Ah, calma aí, você não terminou de ler o comentário do Roger, né? Não terminei? Puta que pariu. Bocas. É a noite, vai terminando, vai chegando mais pra madrugada, começa a perder a noção de onde eu tava lendo. Pra terminar, sobre o Mario 3D Collection. É, continuando o comentário do Roger, né? Pra terminar sobre o Mario 3D Collection. Parte da equipe tem razão. É muito fácil para Nintendo por três jogos antigos num cartucho e vender a preço cheio. Porém, para mim, em caps lock, que joguei Mario 64 há séculos na TV, que nunca toquei no Sunshine e que joguei o Galaxy por meios ilícitos, o produto vale muito a pena. E acho que o Mario é o único personagem nos games em causar este efeito nos seus fãs. Esse amor quase incondicional. Tudo de bom, galera, e até a próxima. Ó, eu só vou defender aqui, porque eu tô passando pano pra essa coletânea, que não são os três, porque poderia ser só o Mario 64 do Virtual Console jogar num cartucho de Switch. Mas tem uns cuidados ali. Então eu olho e falo, ah, tá. Eu me uma sinto menos outra, idiota, né? Por comprar. Os caras pegaram o ícone da moeda e fizeram em HD. É, eles pegaram e colocaram o ícone que eles já tinham, pegaram o quadro do Boo e colocaram mais bonitinho. No Press Start eles colocaram mais do Switch. É, mas tem coisa que piorou. Quando o Mario jogava o Bowser, ele falava So long, gay Bowser. Parece que ele falava So long, gay Bowser. Agora virou bye bye. É, talvez seja justamente por... Não seja uma piada, talvez seja uma mudança justamente pra galera não ouvir o primeiro. Aham. Por mais que seja icônico, mas isso é essa versão americana, não era? Ah, eu não sabia. Eu acho que na europeia não tinha. Eu acho que ele tinha na europeia, então? É, não sei. Talvez não tinha nada. É provavelmente. E se eu não me engano, não sei confirmar, mas acho que eles geraram aquele glitch que o Mario fica pulando na escada e sai voando. Então, o speedrunner não vai gostar dessa versão aí, dessa coisa. Ah, mas não ia gostar de qualquer jeito. Mudar qualquer coisa, o speedrunner já não gosta. Porque aí Não, né? É que quando tira glitch e possibilidade, a galera... Mas acho que tá, por tá bonito, jogável, assim, em HD, aí beleza, pô. E os outros dois, a gente tem versão, tipo... Ó, uma novidade que teve que a gente nem comentou, mas... A gente vai poder... Ótimo, falar isso como se fosse uma novidade. Mas vai poder pular no Mario Galaxy e dar o girinho com aperto do Y. Porra, isso aí é uma melhoria de qualidade de vida aí. Aí no Sunshine você tem... É, rapidão. No Sunshine você tem um adaptador GameCube e não pode usar controle de GameCube. E não tem o botão de pressão do RL do controle de GameCube. E quando você for jogar água vai sair diretão, sem sair fraquinho às vezes. Eu acho que vai ser... Já mostraram como vai ser? Porque... Eu chutaria que ia ser usar o outro analógico, o outro trigger que não tem no GameCube. Como assim? Tipo, sei lá, eles colocarem... É, pressionar L o jato pra... no... É, no R1 e R2 seria o jato, e aí o que o Z fazer, que era abrir o minimapa, é colocar no menos. Então, tipo, um R2 ia ser o forte, o R1 ia ser o jato fraco do Mario Sunshine. Entendi. Eu acho que eles vão fazer isso. Vamos ver, esperamos que sim. Porque tem muita parte que você precisa de um jato específico, né? Nem tanto, que eu lembro, nem tanto, mas é, vamos ver. Mas eu concordo que não ter uma versão pro controle de GameCube foi um... Poderia ser um detalhe a mais que ia ser legal. E o Jomão fala com ironia o gerinho no Y aí, mas tem gente que leva a sério isso. Não, eu gosto disso. Eu falo com ironia porque... Eu falo com irônico porque é complicado você falar isso como novidade, né? Mas eu gosto disso, sinceramente. Eu fico triste, o Jeff achou que eu tava fazendo piada, tá falando sério. E agora eu terminei de ler, né, Lucas? Terminou, pode continuar. E sobre o Mario. Que bom, cara, que a gente tem um corretor aqui, né? Eu acabei de lembrar, o Mario não é o único. Eu acho que se o Link fizesse essa porcaria também, viesse, sei lá, Zelda Majora's Mask do 64, o Ocarina of Time do 64 e Wind Waker HD, sei lá o que for, a galera ia comprar também. Eu acho que tem umas franquias da Nintendo bastante específicas que fazem essas coisas com a pessoa. E Donkey Kong? Um collection do Country 1, 2, 3? Não. O 2, o 64 e o Jungle Beast. O Jungle Blast. Eu acho que ele ia bater palma pela ousadia deles colocarem esses três. E até o Game Boy também de ficar girando do Donkey Kong lá. Ah, o Swing lá, é King of Swing? É isso? Não sei, se você lembrar, parabéns, porque, meu... Mano, eu acho que é King of Swing, eu vou só procurar aqui. Talvez o cara quer levar o parabéns. Muito... Eu quero levar um parabéns. E talvez eu encontre uma coisa muito feia no Google, né? Mas não quero sim. Não precisava ter comentado isso. Donkey Kong. Yeah, eu sei. Eu sabia porque eu tenho um original, essa porcaria de casa. Ah, seu cuzão, você tem essa merda, hein? Então não vai receber parabéns. Jogo, mas eu gostava dele. Eu lembro que eu... Que é legalzinho ficar apertando LR pra ele ficar grudado. Não terminei o jogo, mas eu achava legal a... É bom, ficar da mão o L e o R. Eu sei que Star Fox não ia passar $60. Não, Star Fox não passa de 3DS. Nem $60. O remake de 3DS passa $40, sim. Não vendeu tão bem, vendeu? Não sei. Eu tenho aqui digital e físico. Eu tenho digital porque em algum momento acho que a Nintendo deu. Exatamente. É, então. Mas eu acho que pra eles, sempre que for anunciando o Star Fox, aparece o Shigeru Miyamoto falando: ó, se esse não vender bem, a gente não vai lançar mais nenhum. E, então acho que ele precisa sempre fazer esse charminho, então acho que não vende tão bem assim. E o próximo comentário e último comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, olha eu aqui de novo, linguinha. Gostei bastante dos anúncios referentes ao 35º aniversário do Mario, mas realmente não dá pra falar que tudo foi perfeito. Eu até entendo que por ser... Fala aí, Gilmão. Pro fã, o que seria tudo perfeito, Lucas? Mario Galaxy 2 na coletânea. É só isso? É só isso? É, precisa de mais o quê? Não sei, o perfeito é seu. Perfeito é perfeito. É. Se você falar isso e não fala 3D Land, tá errado. Não, vou falar outra coisa então. Eu queria morar nos Estados Unidos ou Japão pra ganhar as coisinhas lá que foi anunciada, porque por enquanto eu olhei e fiquei chorando que eu não vou ter porra nenhuma, então tudo bem. Tá, o problema pra mim, seria perfeito os caras falarem: tem Mario Galaxy 2 e você mora nos Estados Unidos agora, vem pra cá. Ó, hein, eu já tô, vou prever aqui que não vai acontecer. Você vai terminar o Mario Galaxy 1? Depois, se você fizer todo aquele corno job de 242 estrelas, eu libero o Galaxy 2. Ah, entendi. Entendeu? É pra você se sentir menos idiota. É. Só depois de uma atualização daquele dia lá que eles falaram que era a data final. Só depois 31 de março, sim. Que aí é pra você chorar, correr atrás e não ter mais vendendo. Nem na eShop. Na verdade, quando chegar nessa data, eles vão travar todos os jogos. Então, se você tem digital, físico, não vai funcionar mesmo assim. Porque eles vão... Dá uma atualização pra brincar seu console. Pode ser também. E o Mario vai morrer no dia 31 de março. O Mario Bros. Eu até entendo que por ser um jogo comemorativo, ele tem uma tiragem limitada. Nossa, pera, gente, desculpa. Parece eu agora, caramba. Eu entendo até por ser um jogo comemorativo, ele tem uma tiragem limitada. Mas isso... meu Deus. Inevitavelmente. Ô, Lucas, agora eu fico triste. Agora eu fico triste pelo Lucas não ter o somzinho aí mais uma vida. Ah. Ô, Lucas, a gente pode fazer troca aqui, mano? Eu acho que a minha barra de estamina zerou aqui. Tá bom, pode ser. Eu até entendo que por ser um jogo comemorativo, ele tem uma tiragem limitada, mas isso inevitavelmente irá encarecer muito o preço do jogo aqui nas terras tupiniquins. Acho que cobrar $60 nessa coletânea não é um absurdo, mas dado este fato... dela ser comercializada por um curto período, inflaciona muito o preço aqui no Brasil. É bem chato ver que a mídia física do jogo está sendo comercializada por mais de R$400. Até porque hoje em dia as mídias físicas não têm nenhum atrativo adicional. Saudades dos tempos que tínhamos manuais impressos nos jogos. Carinha, meio triste. E te falar que eu e o Jomon compramos por menos de R$400 aí. Não, mas não tão menos de R$400, né? É, não tão menos, né? E ainda vai ter importação, então quando chegar aqui tem que ver. Ai. Vai ter que rolar o D20 aí quando chegar aqui. É, eu espero que eu não seja tão taxado. Mas acho que vira R$400. Mas eu acho que, tipo, eu acho muito engraçado como, assim, manual não era tanta coisa assim. Tipo, manual, muitos poucos eu abria pra ler. Só que aí depois que não tem nada, você fica, nossa, aqueles manuais, que saudade daqueles manuais. Ah, não, eu assim, eu posso ser uma exceção, mas eu adorava ficar abrindo os manuais de GameCube, porque às vezes vinha um pôster, às vezes vinha promoção, não promoção, vinha tipo... Vinha a promoção da Nintendo Power, né, que é pra assinar tem a Nintendo Power, é. Ficava olhando lá. Mas às vezes vinha coisa falando de outro jogo que ia sair, ou que já saiu, e eu adorava muito abrir manual pra ficar vendo artwork dos personagens, sabe? Era muito legal, às vezes, você ver um personagem explicando com um balãozinho, assim, do jogo, ou tipo, jogos de Game Boy, essas coisas que, às vezes o bichinho era feio, ou até Super Nintendo, eu lembro que o manual do Link to the Past eu tenho aqui. Você vê o inimigo do jogo, você acha que é uma coisa, e quando você abre o manual, você, caraca, esse bicho... A cara dele é outra coisa. Ele é muito mais detalhado aqui, e agora eu entendi o que ele é. Eu acho engraçado que quando eu cheguei aqui no Japão, aí tinha aqueles material de propaganda, né, na loja. Aí eu olhava e falei, nossa, que legal isso aqui, tá tipo, sei lá, verão de 2017. Os jogos que vão lançar, aí tem essas coisinhas aí, detalhezinhos, alguma coisa aqui e ali. Aí eu ficava em dúvida, não sabia se eu podia pegar ou não, né? Aí eu peguei, tinha um monte, eu falei, ah, acho que pode pegar. Aí eu peguei, aí no, sei lá, no inverno eu peguei, aí 2018 no verão eu peguei, aí no inverno de 2018 eu joguei tudo no lixo, eu cansei. Meu Deus. Perder a novidade. É, tipo, eu peguei só porque, sei lá, não existe isso no Brasil, né? Mas eu tô com o Jomon. Eu não acho que é mais a saudade. Não é tudo isso, não. E eu nunca vou ficar do lado do Lucas, porque o Lucas não gosta da caixinha do GameCube japonesa. Isso aí é um absurdo. Ah, a americana é maior e, sei lá. E mais feia. Não, a japonesa não é meio que... não é papelão? É tipo um de Switch menor. Ah, mas não é papelão. Ela desliza pra baixo, ela tem duas coisas. Tem a capa e o coisa. Ah, é. Era lá, tipo aquelas capas do manual em português, o 3DS. Acho uma merda. Aqui no Brasil eu pegava e jogava fora. Luva, eles chamam de luva. Não. Nossa, eu tenho todas as luvas dos jogos que eu comprei. É porque não cabe na minha estante onde eu ponho os jogos nos compartimentos de CD, aí eu tinha que sacar fora. Pô, Lucas, aí cadê o colecionador, caramba? Caguei, porque tava escrito coisa brasileira. Eu falei, foda-se, por dentro tá o jogo, então caguei. Por dentro tá o jogo, dá pra jogar a capa do jogo. Que nem a gente fazia na época de... Minhas caixas de 64 aqui, eu tenho, sei lá, 40, 50 jogos e tá tudo no lixo. Não tinha espaço. Mas você jogou fora ou foi o seu Não, pai? Minha mãe jogou fora. É, tá. Faz muito tempo. É complicado. Para mim, seria mais justo dar algum brinde para quem comprasse o jogo primeiro. Poderia ser até o Super Mario Galaxy 2. Eu não tenho nada a comentar sobre isso. Isso aí não é brinde. Isso aí é um assalto. Com isto, poderia disponibilizar um código de download para que possa ser baixado pelo eShop até o dia 31/3/2021. Ah, pra ser assim também é foda, né? Não sei, eu não sou muito fã dessas merdas. Ia gerar xingamento do mesmo jeito. Ia falar, ia ser a mesma coisa. Ah, e quem não pode comprar? Não vai ter o Super Mario Galaxy 2? Isso é roubalheira. Então essa é a mesma coisa. Reclamação vai ter pra tudo. O que importa é a intensidade. Mas eu não sou muito fã. Tipo, você compra um Mega Man Collection 2, o 1 tá aqui. O 2 você baixa. O Bayonetta 1 e 2. Ah, o 2 você baixa. O 1 você baixa. Isso realmente. Isso eu não gosto também. Você compra o Bayonetta. Eu tenho muito jogo Mega Man mesmo. Eu queria comprar físico só pra ter a coleçãozinha com todos os Mega Man. Mas só ele fala, pô, o outro tem que baixar, velho. Boa coleção. É uma merda. Então baixa tudo logo, acabou. É. Por isso que o Mega Man eu comprei do ZX, a Collection. Porque vinha todo sem precisar baixar porra nenhuma. Parece porque que não vai lançar mais nenhum depois. Provavelmente. Dessa forma, quem quisesse adquirir a coletânea mais tarde poderia fazê-lo, mas talvez não conseguisse resgatar o jogo bônus. Ou podia eles vender separado. Eles iam vender separado depois, provavelmente. Creio que isso aumentaria a quantidade de vendas do produto num primeiro momento, e de quebra não iria inflacionar tanto o preço desse jogo no mercado. O que vocês acham? Eu acho que não muda nada. Eu acho que já vendeu tanto. Então, exatamente. Tipo, todos os comentários de talvez não venda, não, sei lá, esse jogo não vale um produto... talvez não venda tanto. Todos os comentários envelheceram muito mal porque o bagulho já virou top 2 da Amazon em questão de videogame, né? Em jogo. Então é meio... Tipo, vendeu. Né? A Nintendo acertou. Você pode continuar com a sua opinião. Eu tava que é muito caro pelos que pelo que eles oferecem, mas se todo mundo, se muita gente comprou, tipo, todo mundo fez uma opção ruim e abraçou o capeta. Todo mundo concordou que tava válido pra eles, né? É, tipo, falou assim, ó, tudo bem. Não, eu não gosto disso, mas eu vou apoiar. Sei lá. E espero que eu encontre, né, quando sair. Porque eu também não consegui pegar. Esse aí é porque eu vou estar no outro estado, né? Mas acho que eles fizeram bastante cópia, assim, desse negócio. Ah, não é possível, né? Eles também já falaram que é limitado. O mínimo que eles têm que fazer é assumir que muita gente vai querer comprar. É, aí é só a primeira leva e acabou. O que não vai ser, né? Eles vão ressuscitar. O Jomon já deu a dica. Sobe com esse jogo 6 meses e aí depois ele reaparece, né? É isso, né, Jomon? Só que a Nintendo... só que a Nintendo faz isso no mundo real, né? Conversão física também. Não só com a digital. Eles estão passo à frente já. É a nossa Nintendo, que a gente tanto ama, que é amigável ao consumidor, ao extremo. Também achei a ideia do carrinho de Mario Kart sensacional. Ou foi mal, você ia comentar, Jeff? Não, pode ir. Também achei a ideia do carrinho de Mario Kart sensacional. Pena que deverá vir ao Brasil custando pelo menos R$1.000. Vou esperar o lançamento para ver como será a execução do jogo e quem sabe daqui a alguns anos dou para meu filho, filha, que está por vir. Alegando que é um presentinho para ele e ela. Linguinha, o hau, hau, hau, hau, hau. Isso é risada. É aquele presente que o pai não vai nem deixar a criança tocar. A criança pode olhar. R$1.000 aqui, tira a mão. É seu, mas não toca. Assiste o papai jogando. Será que ele vai precisar tirar carteira na vida real pra jogar o joguinho? Aí eu vou falar. Isso é ótimo. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequeno, eu tinha meio que mania, assim, eu gostava bastante de carrinho. Até conhecer Pokémon, eu gostava de carrinho. E aí eu gostava de ficar brincando, porque não tinha muita coisa pra fazer com eles, além de ir pra frente e pra trás, eu gostava bastante de bater eles na parede, assim. Tipo, acidente, pá. Então, não sei se era só eu, uma criança talvez um pouco destrutiva, ou se... normal, isso aí. Então, e aí esse bonequinho de bater o carrinho de R$1.000 na parede talvez não seja a coisa mais agradável do mundo pra alguém. Não. Mas eu tinha Lego e fazia os carrinhos passar em cima dos Legos, matando todo mundo e destruindo uns negócios, mano. Então... Eu não gostava de carrinho. Eu gostava de brincar com dinossauro. Eu gostava dos dois. Dinossauros em cima dos carrinhos. Eu não sei se eu fazia isso. Acho que não. Acho que minha mente não permitia esse crossover. Acho que é melhor do que o carro em cima do dinossauro, né? Então... Quanto ao preço do Switch no Brasil, realmente R$3.000 é muito caro. Mas existem algumas vantagens pelo fato do console estar sendo vendido por aqui de forma oficial. Como criar um valor limite para o mercado cinza. Quem sabe daqui a algumas semanas não vamos conseguir ver ele sendo vendido por cerca de R$2.500 ou R$2.600 à vista. Eu acho que... O cara que comprou esperando revender a R$4.000 chora, né, mano? Chora. Tem que chorar mesmo. Eu acho que um preço menor assim no mercado cinza vai encontrar, mas eu não sei se vai ser tipo R$500 mais caro. Eu acho que chega tipo R$300, eu não sei. O segundo ponto dele é que dá a possibilidade de que algumas pessoas adquiram os consoles de forma parcelada, pois uma grande parcela dos consumidores, brasileiros, estão acostumados a comprar as coisas dessa forma. Afinal, não é todo mundo que consegue juntar R$3.000 para comprar um console. Mas talvez esta quantidade de pessoas aumente quando você pode pagar apenas, entre aspas, R$300 mensais pelo mesmo console. Ó, tá aí o auxílio emergencial pra isso, né? Bem, vou ficando por aqui. Até a próxima semana. René Augusto. O arroz não vai comprar, mas o Switch até que rola. O Switch parcelado vai, né? Mas parcelar ajuda, né? É aquela coisa, né? Tudo depende do quanto você ganha, né? E o que você tem que parcelar, sei lá. Ah, eu não ganho toneladas de dinheiro, mas eu odeio parcelar, cara. O que eu odeio é quando você parcela... Assim, se você parcela e não tem juros, até vai, beleza. Agora, se você tem um aumento de juros, mesmo que pequeno, já me sinto enganado e falar, não tô afim de comprar esse negócio. Eu concordo com o Lucas, mas a minha família, ela tem bastante costume de parcelar tudo. Então, acho que, tipo, muita família brasileira tem esse costume de parcelar bastante. Pra poder comprar mais coisa, não sei como funciona. É que, vendo a lógica, se você parcela e não tem juros, você tá fazendo algo inteligente. Porque você tem mais dinheiro no momento, E esse dinheiro que você tem no momento, se você aplica em rendimento e essas coisas, você rende mais, porque você não gastou ele de uma vez. Se tem uns juros, aí sinto muito informar. Se me fala aqui, de rendimento, eu já não vou entrar na discussão. Né? Não, mas você entendeu o que dizer, né? Não, entendi. Ah, tá, olha, pô. E era só isso mesmo. No final das contas, compra do jeito que você acha bem. E isso oferece mais uma possibilidade de consumidor, né? Então só vem adicionar, pelo menos. Eu não gosto de pagar no cartão, mas pagar no cartão aqui no Japão, na verdade, é melhor. Você ganha um monte de ponto. Ah, só que você vai falar que é o único jeito, velho, que os caras têm dinheiro. Tem isso também, né? Essa coisa de ponto, né? No Japão, Jeff, o padrão maior é, assim, você vê a galera mais pagando no cartão ou com dinheiro vivo? Eu acho que... Japonês, no caso. Japonês... Eu acho que no Combine é dinheiro vivo, e quando é, sei lá, mercado, essas coisas, é mais no cartão. Posto. Ah, tá. Agora, quando você vai no Combine, tipo, como é coisa pequena, né? Tipo, alguma coisa que você esqueceu, é mais dinheiro vivo. Mas o que você vê muito é cartão de ponto. Cartão de ponto pra tudo, né? Aliás, eu perco muita coisa por não saber japonês, né? Porque, tipo, eu acumulo os pontos, aí eu falei, que merda, eu não sei o que fazer com esses pontos. Eu não sei o que eu posso trocar por. Eu não sei se eu posso abater no coisa, no próprio valor. É, tipo, eu só sei os pontos, aqueles cartão de ponto da loja, né? Aí você dá ali, aí o cara pergunta se quer abater, aí você ganha, sei lá, 3 a 5% de... Acho que era isso, então, de comentário, né? Então é isso. A gente vai pra pergunta clássica. Eu tô morto. E o Lucas... E a vez do Lucas, porque sempre quando o Lucas tá aqui é a vez do Lucas. Sim. Então, manda aí, Lucas, a pergunta. Dá, beleza. Qual que é o jeito obscuro e secreto que a Nintendo colocou no Mario 3D All-Stars pra habilitar o Mario Galaxy 2? Eu não sei. Eu acho que a partir de dia 31 de março vai ter o Luigi no Mario 64. Pra mim, você mete o Konami Code lá, vai aparecer Super Mario Galaxy 2 na coletânea. Eu não consigo pensar em nada. Eu já falei, 0 às 2 vezes. 0 às 2. Tem que dar 100% em todos os jogos. Em todos os 6. Aí aparece lá o Mario Galaxy 2. Aí aparece o Mario Galaxy 2. Aí você não, tá preparado pra jogar o Mario Galaxy 2. Se 100% das pessoas que comprarem zerarem, aí a Nintendo destrava. Gostei da do Jeff. Boa. É tipo Metal Gear Solid 5, que tem uma cutscene que ia tocar quando todo mundo pegasse todas as ogivas nucleares online e desativassem. Aí ia tocar essa cutscene. Aí você tocou no PS3 porque foi no que o servidor conseguiu fazer isso. Que porra. Então o Switch pode fazer isso com Mario 3D World. Bom, então é isso, pessoal. Responde essa pergunta do Lucas. Ou não, deixa ele morrer. Seria bem divertido. E me revive depois? Não existe esse renascimento ainda. A gente já explicou como pode reviver. É oficial, desculpa. É oficial no podcast anterior. E não anterior. Tem gasto de Divine Plus aqui? Tem que ter, né? Tem que ter. Dois tá bom, né? 2 por temporada. 2 tá bom, tá. Senão fica muito fácil. Senão fica muito fácil. E a pergunta não oficial aqui, lembra quantas vidas o Lucas tem pra aquele negócio lá? Que negócio? Oba! O que você tá aí? Sei. Gastei as 2 aqui. Enfim, pessoal. Comentem aí e até a próxima.